3663, decola agora o 09, controle 1935, tem ótimo voo. 1935, obrigado, bom dia. 35317, quanto cópia? Pronto, cópia, senhor. Belém 380, aprovado, rota up Zulu 41, decola pista 10, com curva pela esquerda, no perfil da Momo, subida Momo, transição Trova, 5140 transponder, controle PED 119.35. Outro EP 5317380, up Zulu 41, decolada 10, curva esquerda, Momo Trova, 5140 transponder. Pede controle 1935, chame o condutor para o posto acionar. Perdão, 1935, controle chamará. Que chamou para autorização, foi o gol. Ué, muito bom dia, gol no 284, CFPEG, autorização Guarulhos. Gol 9284, Salvador para Guarulhos, só um minutinho, cópia 3, é o confirma ali. É o gol 1284. Perdão, 9284. Ok, 9284, confere. É, confirmando o nível? 240. 24, só um minuto. Pronto, gol 9284. Autorizado Guarulhos, no 240. Rota conforme o plano, decolada 10, curva pela direita, após a decolagem. No perfil da Euleda, após Leda voa Elch. Em Elch, intercepta o Whisky 1 e sai conforme a rota. Após 5-4, no 2, o código transponder, controle PR 199.35. Está autorizando 240 da Euleda, após direto de Léo, decolada 10, após decolagem curva direita, está na Apero Whisky, na Whisky Mono. 5412, 1935, para o gol 9284. Fere, portão 7, encontrando para o posicionamento. Demorar para o posicionamento, gol 9284. Escuta? Siga. Ok, confirmando então, seria Guarulhos o destino e o senhor antecipou o horário, que é o plano repetitivo, foi antecipado para Guarulhos, 0630, confere? Positivo. Ok, vou só checar com o fio do Recife, que eu não posso nada ainda. Acredito que o centro não possui essa CHG que foi feita na antecipação do horário. E eu só vou chegar com o centro, mais alguns minutos já retorno, ok? Tá, ok, eu vou ver aqui com o nosso dog se ele possui o número do QSL. Chame Recife, a frequência 1251, alterna 1-3365. Tá, 3663, chame Recife, 1251, alterna 3325. 251-3325, tá, 3663. Não, confirma. Ah, protocópia, o 9083, confins. Pronto, para cópia. 380 aprovado, rota conforme o plano. Decolada 10, pela direita. No perfil da Euleda. Após Leda, voa Bride, intercepta aerovia. Upis 10 e após segue conforme. Quais são? Upis 16, após segue conforme o plano. 5422 transponder. E o controle opera em 1.99.35. Autorizado com pins, nível de voo 380, conforme rápido plano, decolando da 10 com curva direita, mas aí é o Leda. Após Leda Bridge, intercepta pisolou no meio para sair conforme plano. Transponder 5422 e o transponder 19. Desculpa, eu troquei. 5422 o transponder, controle 10935, voo 90383. Confere meia dúzia portão, chama o condutor para o posicionar. Chama lá. Fiz 171, tá pronto, cópia? Tá pronto. Guarulhos 360, rota Pisolo 44, decola 10, curva direita, no perfil da Dael Leda, após Leda, voa Ildes, a intercepta AeroV, pode sair conforme. 5431, no transponder, controle opera em 1.99.35. Tá 3171, tá autorizado 360 para Guarulhos, e Pisolo 44, decola 10, primeira curva direita. Saída da Euleda, após voa Euleda, intercepta a aerovia. Acionando 5431, controle 119.35. Confere, chama o portão 10 para o posicionar. Tá 10, pronto. Autorizado. Timbex. Autorizado, vai chamar, visão fechando. Mandou então 3601, 380 para São Paulo, Congonhas, sem informação. Zero, tá pronto, cópia? O 3601. 360, então 3601. Congonhas aprovado 360, rota conforme o plano. Decolada 10, vou para a direita, no teste de Daniel Leda. Após ler, eu vou abrir, onde intercepta o Zulu no meio, segue conforme. 5425 transponder, controle operem 199, decimal 35. Realizada 360 para São Paulo, via plano do voo, decolada 10 com curva direita, da Euleda, bridge, upper Zulu no meio, segue conforme o plano. 5425 transponder, 19935 controle, Salvador, então 360. Confere, portão 4, chama o ponto ponto para o puxa acionar. Eu 35317. Escuta, prossiga. É, a gente tá com problema no nosso APO. Gostaríamos de acionar um dos motores na posição em marcha lenta, por gentileza. Ok, eu tô ciente, trip e reporte interno. Eu não copiei, senhor. ciente do acionamento. Ok, eu estou ciente do acionamento em marcha lenta e reporte térmico. Vai reportar então o térmico do acionamento e para o pushback o 35317. Reporte quando pronto. Torre Altã 3171 com 109 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alterna Galeão para o TACO. 3171, TACO aprovado, parte principal, India Alpha, porte pronto, ponto espelho, ajuste 1-0-1-1. Autorizado principal, India Alpha, ajuste 1-0-1-1, TACO 3171. Torre, bom dia, Papa Romeu, Vitaliac. Vitaliac, prossiga. Posso ter antena Jundiaí, até a próxima cota. Vitor Jaleco, só um minuto, inicialmente é para Coral. Oi, Salvador, bom dia, 3890, centro da informação, Fox, esse nível 330. Confirmando que chamou, foi o? 3890. Sim, horário plano. Tem uma CHG que a empresa fez pra gente devido à mudança do fechamento da pista. É um plano repetitivo, confere o 3890. Afirmativo, é repetitivo, mas com CHG devido à mudança do fechamento da pista. Eu tô ciente aqui, eu tô isolando meu sistema aqui, eu tô vendo, verificando aqui o horário da... Realmente na CHG, eu vou chegar com o centro, o que é que tá acontecendo? Alguns tráfego da TAM, motor mudando o horário e a gente tá com um problema de não tá atualizando o sistema e com isso tem uma certa demora para que apareça no sistema do centro, ok? Eu vou checar com o mesmo e eu já retorno quando tiver pronto a autorização 3890. Obrigado. Tá 3171, ponto de espera 10 pronto. Além da cola, vento 3-1-0 com 2, nós. Além da cola, da 3-1-7-1. Autorizado, puxa pro, o puxa acionamento, chama o táxi. Chamará táxi. Para o cidade de acionamento, gol 9284, posição 07. 284, ciente, está autorizado puxa acionar, fique só atento à nave da trip, está na remota, possui remoto também iniciando o puxa, ok? Ok, está ciente, está autorizado chamar a táxi, gol 9280. No 71, da Coral 28, controle 1935. 1935, obrigado. Tchaliek, pronto cópia. Tá pronto cópia, Tchaliek. Jundiaí aprovado. Uma centena, conforme o plano da cola da 1-0, após curva à direita, no perfil da Coral, 5-4-1-6, transponder, controle operação 935. Projeto 3171, sulau 360, feira da EL. 360, pode voar direto, Elton? Pode voar, Leda. Leda, obrigado. de Whisky 1 no seu plano, confere? Confere. Mas então na Coral mesmo e após Ilhéus, segue após via Whisky 1 em conforme o plano. O Vitor Tchalieco. Já no plano pronto, tem livre acionamento, sem quando pronto para o táxi. Tá, livre acionamento, vai chamar para o táxi. 3 minutos, Vitor Tchalieco. Táxi 19284, com Rondo 71 a bordo, 3 horas e 45 de autonomia, alternado com quem? Parque principal, Indy Alpha, reporte pronto, ponto espero, ajuste 1091. Indy Alpha, 1091, certo, gol, Rondo, 9284. Salvador, gol 9083, portão 612, pushback, acionamento. Mano, você chamou? Voo 9083 para o pushback e acionamento. Mantém a posição 9083, estou com dois tráfegos com voos da retaguarda, após o segundo a gente coordenou o seu início, ok? Mantém. O 3 4 horas em São Luís, alterna o trip 5397. Segue o voo via parte principal em Alfa, reporta pronto, ponto espero, ajuste 10, 11. Vai seguir o voo 3583, após o segundo tráfego, que é um Embraer da Trip, está livre, puxa acionar, chama o táxi. Após o Trip, puxa acionar, chama para o táxi 9083. 3890, fotocópia. Na escuta 3890. Salvador Recife, melhor terra do mundo, aprovado 330, rota via Peru 58, decola da 10, curva esquerda, subida Pucajamo, com transição Caju, 5436, código transponder, controle opera em 199, decimal 35. Afirmativa 330, autorizado para Recife, Peru 58, decola da 10, com curva esquerda, na Pucajamo, Caju, 5436, transponder, 199, decimal 35, controle, 3890. Afirmativo, só confirmando a aerovia, pelo 58. Portão 8, chama o ponto plano para o puxa acionar. Afirmativo, qual que é a aerovia? É o Peruísque 58. Ok, desculpa, o Peruísque 58, 3897. Oi, Salvador, boa noite. É o gol 1271 para a autorização de tráfego do setor 490 para Recife. 390, aceita? Afirmo. 390, Recife, aprovado, rota via Peru 58, decola 10, curva esquerda, subida Pucajamo, transição Caju, 5427, transponder, controle 5935. Autorização, é o Peru 58, Pucajamo, Caju. Afirmativo, Pucajamo, Caju. É, 390, decolando 10, curva pela esquerda, no perfil da Pucajamo, Caju. 5427, o transponder, controle 119, decimal 35. Ok, então copiou 390, 30, 78, Boca Jama, Caju, decola da 10 com curva esquerda, 5427, 11935 a sequência. Portão 5, chama o condutor para o push, pega o fundamento. Chama lá o gol 1271. A ponte espera dar 1-0 pronto, gol no 9284. Além decola, vento 310 graus com 2 nós. Autorizado em Alien, decolado 1-0, gol 9284. Tá, 3601 no pushback, acionamento, portão 4. Sim, mantém a posição. Mantém. 2 de Salvador, 3171, chama o centro. Afirmativo, 1251, alterna 1-3-3-2-5. Bom dia, C3171. Bom dia. Estou com o tráfego da Gol, já está sinalizando pushback e já vai iniciar o táxi. Assim que o Nervinho cruzar a retaguarda, coordena a equipe de solo para iniciar no 4, após e chama o táxi. Assim que o Gol passar a nossa retaguarda, está autorizado, chamará para o táxi da 3601. Iniciando, gol 9284. Ciente, 3100 graus com 2 nós. Sou eu, Vitor Jaliek, estacionado, parte deck, pronto para o táxi. 2 a bordo, alterna Campinas. O Charlie Echo inicialmente teve o táxi, inicialmente até a saída do pátio 3. Reporte para ingressar no pátio principal. Positivo. Então, Rio Gol 9083 para o táxi, POB 141 com 3 horas e 20, até na Campinas. Táxi aprovado via pátio principal, Indy Alpha, e reporte pronto, ponto de espera, ajuste 1-0-1-1. Via pátio, Indy Alpha, reportará pronto, 1-0-9, 9-0-3. Decolando agora os 37, controle 1935, transfere bom voo. Controle Salvador, muito bom dia, gol 9284. Controle Salvador, muito bom dia, gol 9284. Bom dia, Subal 240, saída da EL. 240, nada EL, gol 9284. Tipo 317, livre decolagem 300 com 2 nós. Livre decolagem, tipo 317. Torre o gol 0-3, passa para a prova. 0-3, ali mantém. Ali mantém.